O Ministério Público de Minas Gerais celebrou um aditivo ao termo de ajustamento de conduta que autorizava a construção em Belo Horizonte do loteamento Califórnia e que abre caminho para a construção do estádio do Clube Atlético Mineiro. A construtora responsável pelo estádio deverá obter o licenciamento ambiental e iniciar as obras no prazo de 1 ano e meio. Caso contrário, deverá revalidar o plano de recuperação de área degradada previsto no acordo original firmado em 2004 e poderá ser multada em R$ 1.000 por dia de atraso. Em 2004, esse termo autorizava uma empresa a construir um loteamento imobiliário na área onde se pretende construir o estádio. Após desistir do empreendimento, a empresa vendeu o terreno em 2015 a uma construtora que assumiu todas as obrigações constantes no acordo de 2004, entre elas a de apresentar um plano de recuperação de área degradada. A construtora iniciou então os procedimentos para licenciar a construção de um estádio de futebol. Com a mudança da natureza do empreendimento, a construtora apresentou um plano de recuperação de área degradada, como previu o acordo. No entanto, o plano não foi aprovado, o que fez com que a empresa fosse multada em R$ 1.800.000. A multa será revertida para a construção de um centro comunitário no bairro Betânia, em Belo Horizonte. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.